esse é o DJ Pio, tá? Não adianta e não tem como tu tentar. Caramba, aê, a partir desse momento é melhor você tomar de pirona. Se não tomar, fica com dor de cabeça. Aê, concorrência, pode surtar que essa é mais uma. Mais uma do homem, essa é a explosão. DJ Pio, olha o cara aí, olha como é que ele tá. Começar o aquecimento que toda menina gosta. DJ Pio que tá tocando e a novinha tudo gosta. Bunda trava, trava, volta, volta, bunda trava e joga. Bunda trava, trava e volta, volta, bunda trava e joga. Bunda trava, trava e volta, volta, bunda trava e joga. Bunda trava, trava, volta, volta, bunda trava e joga. Esse é mais novo aquecimento, com a novinha tudo gosta. GW lança mais um aquecimento que toda menina gosta. Bunda trava, trava, volta, volta, bunda, trava e joga. Bunda, trava, trava e volta, bunda, trava. Bunda, trava, trava, volta, volta, bunda, trava e joga. Bunda, trava, trava, volta, volta, bunda, trava e joga. Ela respira já toda ofegante, geme até o sol raiar. O sol se põe naquela cena e ela quica sem parar. Por cima ela geme de quatro, ela toma. Vai novinha jogando de lado. Eita caralho, vou te tacar pra bolado. Eita caralho, vou te tacar pra bolado. Eita caralho, vou te tacar pra bolado. Vou de quatro, ela geme por cima, ela toma. Vamos novinha jogando de lado. Eita caralho, vou te tacar pra bolado. Eita caralho, vou te tacar pra bolado. Eita caralho, vou te tacar pra bolado. Carai, DJ Gbiza. Que brisa. Mais uma, tá? É o DJ Eric, pô. Mais uma, tá? É o DJ Eri, porra. Caralho, DJ Zebrisa. Que brisa. E aí, legenda funk, original.